te agradeço o tempo que estás comigo. Já quase no fim da vida, eu noto no teu cantar, parece chorar de pena por ver seu dono chorar. Meu velho carro de boi, o ranger do teu cocão, é um lamento de pena por ver-me na solidão. Meu rosto velho e cansado e toda a minha amargura, é o preço que custou-me dois anéis de formatura. Meu velho carro de boi, não dou por mal empregado. Meus tantos anos de lutas e de trabalhos pesados, porque me resta o prazer de contar minha vitória, de levar os meus dois filhos aos altos degraus da glória. Só sinto que me esqueceram depois que foram formados um doutor de medicina e o outro advogado. Se ao menos me visitassem, me alegrariam demais. Por certo, sentem vergonha do caipirismo do pai. Meu velho carro de boi, corroído pelos anos, tu sabes que sofro agora o mais cruel desengano. Dediquei a vida inteira pela carreira brilhante dos filhos que me esqueceram e vivem muito distante. Se ao menos eu tivesse meus filhos perto de mim, talvez eu não precisasse carrear até o fim, mas só silenciarão os estalos dos canzinhos no derradeiro suspiro deste carreiro infeliz.